chega tremendo. Ela chega tremendo. Mistura marcante com a tremidinha. Mistura marcante. Vem nesse ritmo aqui, ó. Hold it that way. Vai misturar, vai misturar. Que vai detonar. Tecno rave na veia. A galera tá chegando, tá tremendo. Tá chegando, tá tremendo essa galera. Eu quero ver você dançar nessa música do Roberto Vilar. No comando pressão, calado mix, manda ver. Vai chegando, vai tremendo, vai balançando, vai delirando. Inverso é o pancadão sonoro, chegou pra você. Agora quero ver. Eu quero ver você dançar nessa música do Roberto Vilar. Chega tremendo, ela chega tremendo. Mistura a marcante com a tremidinha. Mistura a marcante. Vem nesse ritmo aqui, ó. Hold it that way. Vai misturar, vai misturar. Hold, hold, hold. Hold it that way. Hold it that way. Hold, hold, hold. É o Iverson que vai detonar. Tecno rave na veia. DJ Fábio Marito Bense e DJ Tomix, produzindo suas balas. A galera tá chegando, tá tremendo. Tá chegando, tá tremendo essa galera. Eu quero ver você dançar nessa música do Roberto Vilar. No comando pressão, calado mix, manda ver. Vai chegando, vai tremendo, vai balançando, vai delirando. Inverso é o pancadão sonoro, chegou pra você. Agora quero ver. Eu quero ver você dançar nessa música.